Seu 5975, complete novos procedimentos, chame torre Salvador, frequência 118.95. Rio 5975, autorizado pelo 5-0, vento 280 graus 029, ajuste altímetro 10 no 2. Retire posição 10, 59. Posicionar 6075. Confirma, tio, tem mais retornar para o gate? Autorizado o gate, confirma. Confirma o motivo que irá retornar para o gate? Manutenção. Gente. Chile 6075. Ingresse via Patiolo para remoto 1-2. Patiolo para remoto 1-2. Vamos manter a posição por apenas mais um minuto. Gente. Confia, 3517. Então, 3517 autorizado, Salvador para Serra Brava, Bravo Romeu, e ao pé do Lu, 17, nível 360, saída Arbor 1, após voa, Elefa, decola da 10, primeira curva direita, transponder 5467, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado para Brasília, nível 360. Aperdulo 97, aerovia, decola Arboruno, Elefa, 5467, 1208, Usta, 3597. 3567, controlamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Pode ser lá. Rio 5975, solo 48, libere direito, chame o solo Salvador no 21, no decimal 9. Rio 5975, táxi autorizado via Alfa, Q Tranquilo para o pátio 3. A posição prevista é a 6 Romeu. Alfa 6 Romeu, pátio 3, troca. Após selo, vai ser a Vitor 366, está para 2.500 pés, ajuste no 012, autorizado o final do procedimento RNAV da Pistona 0, é estabilizado. Poderia confirmar após selo então para 366? Negativo, autorizado para Vitor 366 após selo. Ok. Tal 9970, via chegada a Mari, está para o nível de voo 050, ajuste no 092. Autorizado direto do Duna, federal 9970. Control, Los Angeles 517, portão 9, respeito no mesmo. Tan 3517, pushback em coordenação com a equipe de solo. Livre acionar, reporte pronto para o táxi. Passando o gol 1366, com aeródromo à vista, o gol 1093. 1093, completando o procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, até mais. 12. Obrigado. Grau 9970, desça para 2000 pés em restrições, registro 0102. Autorizado o final do procedimento MDB Zulu, a pista 90. Posso estabilizar? Parabéns, dia 2012, reportará o estabilizado MDB Zulu. Dia 2012, autorizado posto, pista 90, gol 1093. Tá 3517, copiado no 49 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Pátio 1 e Taxway Índia. Quando pronto, chame a torre 118, decimal 95, o ajuste de altímetro 1012. 012, Pátio Índia, torre 1993. Doutor, Alexandre 6225 para autorização Brasília 3820 nível. Oxenera 6225, informação em curso Foxtrot, Brasília 380, prepare Arbor, Uno, Elefa, Guardicópter. Sente da porta, seu escuta, 225. Bruno 093, solo 01, libere direito, no solo Salvador, no 21, decimal 9. Deixa 219, voo, 093. Uno 093, autorizado Alfa Juliette para o portão 08. Portão 08, portão. Oxenera 6225, pronto, copo. Pronto, copo, Salvador, prossiga. Oxenera 6225, autorizado Salvador para Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upper Zulu 17, nível 380, saída. Arbor 1, após voa Elefa, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5504, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. 5.0. O Arbor 1 Elefa 5.0.4, transponder 08, controle 6.2.5 da Oxenera. Oxenera 6225, contentamento correto, reporte pronto para o pushback treinamento. Reporte aí. 970, 3 milha para o marca 2. 970, agora estamos com a esposa, Juxão, Chimetro, Mozano, Rodrigo. 8, 8. Ok, somebody for 8, Argentina, 1, 9970, autorizado pouso 590, vento 340 graus, 039. Pouso 990, Central. Oxenera 6225, poderia confirmar a aerovia copiada? Forma autorizada pelo Lula 17. Gente, grato, Oxenera 6225, reporte pronto para o pushback treinamento. Sim. Argentina 1911, ready to copy. Affirm, ready to copy, Argentina 1911. Argentina 1911, clear to Serra Alpha Eco Zulu, via Upper Zulu Fofó, Serra Golf Romeo, Upper November, 8857, Papá, Oscar Romeo, Super Mike, 534, Lima, Oscar Bravo, Oscar Romeo, Upper November, 741, Papá, Alfa, Papá, India, X-Ray, 10, Direct, by level 360, dial departure, after fly Lena, then Serra Golf Romeo, take off from runway 10, turn right after take off, squawk 5505, Salvador Departure Control 120-8. Uniform Zulu, Sierra Golf Romeo, Uniform November 8857. Control, Lima Oscar Bravo Oscar Romeo, Uniform November 741, direct, public direct. 350039. Zero, decimal 8. Argentina 1911. Yo. First. Go ahead, sir. Argentina 1911. Break, break. 09960, be close on the taxi. Argentina 1911, the road will be Open Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Open November 857, Papa Oscar Romeo, then Accord Flight Plan Route, Squawk 5505, dial departure later, then Sierra Golf Romeo. Alpha 3, Alpha Kilo 43, 09970. Obrigado. Contendo Mike X-Ray, Charlie, na escuta. Bom dia, Azul 420, Aruna, frente da Fox, Campinas. Argentina 1911. Could you read back? Seguinte, enlace, paragrafo, sim. Sim. Argentina 1911, your route will be Upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Upper November 857, Papa Oscar Romeo, Upper Mike 534, Lima Oscar Bravo, Oscar Romeo, Upper November 741, Papa Alpha Papa India, X-ray 10 direct. Dial departure, then fly Lenda, then Sierra Golf Romeo. Squawk 5505. November 857, Papa Oscar Romeo, Uniform Mike 534, correction. Lima Oscar Bravo Oscar Romeo, Uniform November 741, Pacific direct. Squawk 5505, dial departure, then fly Lenda, then Sierra Golf Romeo. Check in the last part, the last part. Squawk 5505 and then? Your departure will be dial, then fly Leda, then Sierra Golf Romeo. X-Ray Charlie, você escuta? X-Ray, sir. Argentina 1911. Frente da Fox, Campinas. Você escuta número 2? Argentina 1911. Go ahead for Argentina 1911. Argentina 1911. Confirm the departure. Dael, then Faleza, then Serra Golfo e Romeu. I understood Dael departure and direct Sierra Golf Romeo. Argentina 1911. Negative. Dial departure, then fly Lima, Echo, Delta Alpha, then Sierra Golf Romeo. Okay. Lima Echo Delta Alpha departure direct Sierra Golf Romeo. Argentina 1911 negative. The departure is Dael, Dael, Delta Alpha Echo Lima, Dael departure after fly heading Leda, Lima Echo Delta Alpha Leda after fly heading Sierra Golf Romeo. And upper November 857 according flight plan route. Roger, Argentina 1911 is Dael departure, transition Leda transition and then Sierra Golf Romeo and flight plan route. Argentina 1911, respect is correct, comrade for pushback and startup. Call you for pushback and startup, Argentina 1911. Thank you very much. Azul 4201, pronto 4. Sumatio, quanto costa o 4201? 4201, fala só curso Foxtrot, autorizado, Serra Bravo, Kilo Fafase, eu peso 10 por base, eu peso 16, Bosmo, DCT com fim, pós segue conforme rota do plano de voo, nível 320, saída Dael, Leda, Motiva, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5506. Frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Autorizado Campinas, via rota do plano, primeiro via 3110, decolada 10, Dael, letra, Mótiva, curva direita, 5506, 20, décima 8, contudo, 4201. Azul 4201, no contenimento correto, reporte pronto para o pushback, treinamento. Papango, Mike X-Ray, Charlie, você fica para o solo. X-Ray Charlie se encontra no pátio 1, posição 14, solicita autorização de giro de motor por 2 minutos para cheque de manutenção em marcha lenta e a infra-aero já foi informada. Mike X-Ray Charlie, ciente, reporte ao término. X-Ray Charlie. Solo voo 1963, assente da informação, faz autorização para o galeão. Voo 1963, informação em curso, Foxtrot. autorizado Salvador para Serra Bravo, Golfe Lima, via Upper November 857 até Mossul, nível 360. Dael, saída Dael, Leda após voa Irume, decola da 1-0, primeira curva direita, transponda 5514, frequência do controle 120, decimal 8. Frequência do controle 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Confirma secundária. 126, decimal 0. 128, decimal 0, obrigado, bom dia. Voo 1963, cotejamento correto. Suporte pronto para o pushback, treinamento. Agora pronto, do Alpha 3, Serra. Prossiga. Telescope robótico do Pátio 3, posição 4 Romeu para o Pátio principal, posição 01. Alpha X-Ray, Serra. Já foi coordenado com essa era a posição? Positivo. Fala que a aeronave baixada na posição 01. Ciente, essa aeronave é da Azul, ela sai às 5h20 e aí a gente já faz o trânsito, sai isso daqui, ela sai às 6h40 para a gente não pegar mais táxi. O possível estacionamento Azul 4201 na 01. Azul 4201, estiver com a geração equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Reportar, 4201. Alpha X-Ray Serra, autorizado início do reporte, reporte para ingresso no Pátio 1. Azul Alpha X-Ray Serra, ciente para reporte ao ingresso no Pátio 1, Azul Alpha X-Ray Serra. Flight level 050, Canate 1012. Alto 6225 para posicionamento, 07. Ocean 6225, pushback, counter attack de solo, livre acionar, reporte pronto para o ataque. Reportando para o ataque, 6225. Cópia, o FINS 360, prepare Arbor 1 Elefa. Arbor 1 Elefa, posicionado posicional 360. Afirma, aguarde cópia. Tacto azul 4201, que é o B-125, 4 horas e 40, alternando Ribeirão. Azul 4201, tacto autorizado para o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia. Quando o ponto chega à torre 1 no 8.95, ajuste no 0 no 2. Autorizado em frente via Índia, quando o ponto 1895, azul 4201. Solo Oceano 6075. Oceano 6075, prossiga. Preciso de acionamento na posição. Gostaria de saber se está tudo ok aí com as fontes de voo aí. Oceano 6075, o plano permanece válido. Maravilha, então. O senhor autoriza o acionamento na posição? Afirma, o acionamento é o critério? Vai acionar para depois. Realizar pushback ou só assinar na posição? Assinar na posição, a intenção é depois realizar o pushback, mas eu estiver colhendo no sentido. Gente, de acionamento. Estou no Salvador, J, aqui, Serra, Felicito. Autorização para adentrar o pátio principal. Alpha Cruz, Serra, mantém a posição, mais pressões. Solo Papa Tango Mike X-Ray Charlie, informa o término do cheque, muito obrigado e bom dia. Mike X-Ray Charlie, gente, bom dia. Para o táxi, o cenário 6225, estamos com 126 a bordo, 37 alterando até Goiânia. Ocean 6225, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via táxi. E a parte 1 e taxa Índia. Quando o próximo é a torre 1 no 8.95, ajuste no 0 no 2. Com a habilidade autorizada, parte Índia 295, pode ser a 6225. Solo Salvador, voo 1 no 8.65. O 1 no 8.65, Brasília, nível 360. Aguarde cópia, prepare Arbor 1 Elefa. Aguardando o voo 1 no 8. Abandonando 170 para o 060, passaria 2229. Passaria 2229. Fox Ray Serra, autorizado ingresso 41 para a posição 01, reporte ao término. Azul, Fox Ray Serra, ciente para reporte ao término, reporte. Salvador, muito bom dia, Oceanera 6225, ponto espera. Mantenha 1-0, Oceanera 6225. Confirme, a linha mantém? Afirma, a linha mantém, canteiro 1-0. A linha mantém na 1-0, 6225, Oceanera. Fuso 4201, decolou os 27, um controle de Salvador no 20, decima 8. 208, obrigado, vocês. Que sexy. Guilherme, sou Joana, set up, I call you ready for taxi. 1-9-1-1. Dael, morte para mil pés. 4201, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída da El, sub mantém a nível de voo 320. Dael, 320, 4201. Pronto, pronto, voo 1-9-1. 366. Acertando 366. Roger, fly direct service to 366 after Pelo, descend 2500 feet, clear and nav runway 1047. Roger, after Pelo, fly Casa, descend 2500 feet, clear 2013, 47. Atendido, 93, contendimento correto. Pelo 320 autorizado, reporte pronto para o pushback funcionamento. Voo 1865, pronto, copia. Pronto, copia. Voo 1865, autorizado, Salvador, para Serra Bravo, Bravo Romeu. Via Upper Zulu 17, nível 360, saída Arbor 1, após voa Elefa, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5520, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, voo 360, saída Arbor 1, Elefa. Upper Zulu 17, após decolagem da missão 10, curva direita, transponder 520, controle 120, decima 8, voo 1865. Voo 1865, o treinamento correto, reporte pronto para o pushback funcionamento. Funciona pronto. Bom dia, 1963, pronto para o pushback funcionamento, 03. Controle Salvador, avançada 222, quando possível, 366. A gente inicialmente mantém a proa de TAP, número 2 na aproximação, reduza para 2009, passaria 2229. Reduzindo para 209. Salvador, bom dia, 2775, bom dia, contato radar, 64 milhas, sudoeste de Salvador, foi Mari para interceptar a chegada Mari, reporte para descida, azistão 013. Obrigado, azul 2775. Auto departure, good morning, Ocean 6225, Arbor departure. Ocean 6225, radar contact, climb class level 380, Arbor 1. Arbor 1, climb to 380, Ocean 6225. Controle azul 4201. Sou 4201 no Brasília. Por isso eu vou direto Mótiva. Faz coordenação com o centro Recife, azul 4201. Salvador, ground, Argentina 1911, ready for taxi. Argentina 1911, tax approval via April 1 and taxiway India to holding point runway 10. When ready, contact tower 118.95, Kennedy 1013. Okay, clear to taxi, runway 10, via taxiway India, Tyson and taxiway India, and tower 118.905. Alpha 3, Sierra Ciente, bom dia. Alô, 963, vai ter uma previsão? Gol 963, aproximadamente mais um minuto. Aeronave está caindo em direção ao ponto de espera. Depois da passagem da mesma, será autorizado para o chiveque. On a 6225, fly direct Alepha. Fly Alepha position, 6225, thank you. Descida, azul 4958. Azul 4958, desça para 4.000 pés, sem restrições, ajuste padrão. 4.000, sem restrições, ajuste padrão, 4958. Aparelho 2229, desça para 4.000 pés, ajuste padrão. Para 4.000 pés, ajusta padrão agora, 1013, 2229. Bomba 649, via chegada bom, se desça até o nível de voo 060, ajuste no 093. Olha, escola após passagem do... O Boeing da Argentina para o ponto externo, a dentro do funcionamento 03. Está para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 90, é voz estabilizada. Afirmativo, agora autorizado para 2.500, está aproando 366, vai reportar estabilizado a RNAV da 10, 2229. Alpha 083, descend 2,000 feet, report established. Nothing, 2,000 records established, Alpha 083. Zero, saída da El, Leda, após Irume, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5510. Frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Puxinei 6211, correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Argentina 1911, arriving holding point Bangalore 10, and ready for departure. Argentina 1911, maintain holding point runway 10. Maintain holding point runway 10, Argentina 1911. Alpha 083, complete final, Salvador Tower 118.95. 118.95, right? Azul 4958, confirma efetuando algum desvio. Pequeno desvio à esquerda, já vai retomar a rota. Azul 4958, após desvios autorizados Serra Vista 366. Sente após desvios Serra Vista 366, vai a proar já. Azul 2775, autorizado descer para o nível de voo 130. Autorizado 130, azul 2775. 103. Está autorizado, táxi, a partir do ponto de espera, lá no 3295, ou no 093, eu sigo o 6075. Falou, bom, no 093, não, posição 8 para o 7. Voo 1093, mantém a posição, aguarde para o puxo. Ané 6225, call Recife Center, 128.8, if unable, 126.0. Call Recife Center, 128.8, and pick off, 126.0, 6225, have a nice one. Está estabilizando na final da RNAV-10, totalmente visual, passageiro 2229. Passageiro 2229, complexo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118.95. Afirmativo, 1895, até amanhã, senhorita. É, bom fundo. Bom trabalho. Azul 4958, sem restrições, desça para 2500 pés. Ajuste padrão autorizado final do procedimento RNAV da pista 10, reforço autorizado. 2500 sem restrições, autorizado procedimento, azul 4958. Já está ajustado o padrão, ciente, aguardando. Turno 865, parte 3, autorizado para o pushback treinamento, reforço cancelar o táxi. Autorizado para o pushback treinamento, reportará para o táxi, boa noite mesmo. Europa 083 on the ground at 39, vacate runway to the right and contact ground 121.9. Standby. 1-8-0, 1-3-0-33, autonomia alterna com fim. It's okay, ground 121.9, Europa 083. 1-2-1-9, Europa 03, obrigado. Cara, no 3 no ajuste, 18 no ajuste. Ou 9 na meta. 290 degrees, 02 knots, clear to take off runway 10. Europa 083. Bom dia, taxi approved via taxiway Alpha, hold short of taxiway Juliet. E da Argentina iniciando rolagem nesse momento. Afirmativo, estamos reduzindo para mínima aqui, tá visual. T775 após o TAP, vai ser a Vitor 366, desça para o nível de voo 070. Após o TAP, Serra Vista 366, autorizado 070, azul 2775. Estou no 963, ponte de terra, na 10, pronto. Avisou com o passageiro, na final, posição no 0, gol no 963. Deu mais tempo. Faz o mesmo Lima, tem cabeceiro no 0, no 963. A gente pode passar do mesmo Lima, tem o gol no 963. Passarei 2229, autorizado pouso, pisto no 0, vento variável 39. Livre pouso, ciente, passado travado, passarei 2229. Argentina Argentina, 1911, airborne at 42, contact Salvador Departure Control, 120, decimal 8. 120, decimal 8, good day. Salvador Departure, bom dia, Argentina, 1911. 1911, the range has contact on departure, contact level 360, dial departure. Flight level 360, dial departure, Argentina 1911. Azul 2775, autorizado descer para 3500 pés. Autorizado 3500 pés, Azul 2775. Solo Salvador, gol 1865, qual a autonomia? 3 horas 25, alterna com 15, POV 1276, solicita autorização para o táxi. Gol 1865, táxi autorizado até a saída do pátio 3, aguarde instruções. Táxi autorizado até a saída do pátio 3, aguarde as instruções, gol 1865. 72. Gente, o azul 2775 está reduzindo. Correção, 12 horas, 8 milhas. Ciente, tem tráfego no ticket. Passarinha 2229, follow 43, libera a direita e chame o Paulo Salvador, 121, decimal 9. Direita 1219. Estabilizada a aeronave, azul 4958. Azul 4958, complete sinal do procedimento, chame o Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, azul 2750. Europa 083, approved Julia to stand 1-1. Julia to stand 1-1, Europa 083. Passarei 2229, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. É 4 mil pés, ajuste no 093, reduza para 2009. 4013, reduzindo o bom tempo do ano. Aguardando pista livre, 4950.